500 GL, totalmente na sua escuta e condicionado. Poderia confirmar o ajuste ao time? Vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, após Ilhéus. Primeira curva direita, após a decolagem, cabeceiro no 7. 5445 é o código transponder. E o controle 119, decimal 8. 6-3663. Livre pouso 10, 3663. 09970, Airbonity 1000, contact Salvador, approach control, frequency 119.8. Roger, contact departure 1198, 09970. Have a good day. 10-1. Charlie Echo, bom dia, pode para o táxi. Ativa meu, vai cruzar o campo. Negativo, vai agora interceptar a rotatória. Após, vai para a Areia Branca. Onde é a Areia Branca, senhor? Pode falar. Sente, Victor Charlie Echo, chama para o táxi. Now 9970, climb to flight level 360, read the civilian. Roger, we'll climb to level 360, send it out 9970. Cruzo 060, azul 4299. 4299, 2000 pés, ajuste no 011, autorizada final no 0. 2000. 9077, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível de voo 340, via Persilono 6, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, em Bridge, intercepta Persilono 6, com a primeira curva direita. 5444 é o código transponder, 1208 é o controle. 4-0 para Guarulhos, na Persilu 1-6 da El Leda Bridge, Bridge a Persilu 16, decolada 10, 5-4-4-4 e 1-2-0-8, voo 9077. Correto, chama para posicionamento. Chamarei. Falou, Salvador, SAM 3663. SAM 3663, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, SAM 3663. Convido o Charlie Echo, autorizado ingresso ao 7, reporte alinhado e pronto. Charlie Echo, vento 070 graus, 069, de colégio no 7. Outra 3, zona 79, puxe bem gastamento 09. 09, autorizado, deixa eu ver no destaque. Autorizado, reporte para o plano, para o táxi 3, zona 79, não dá. Controle Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, o senhor já está na posição de sobrevoo. Vai permanecer 500 AGL, permanente na sua. Frequência agora da torre em 1895, Mike, Juliette, Romeu. 10895, graças, Romeu. Salvador, bom muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia pra você. Muito bom dia, senhora. Mike Juliette Romeu está em sobrevoo em Lauro de Freitas, já está no local de sobrevoo. Vai manter 500 GL totalmente condicionado na sua escuta permanente. Gente, Mike Juliette Romeu na minha escuta permanente. Graças, Romeu. Rita Charlie Echo do seu lado ao 05, chame controle em 119.80. 80, Rita chega da Mari, desce e mantém o 0620. Zoom 4234, chama Centro Recife, frequência 12545, alternativa 12685. 12545, alternativa 2005, azul 4234. Controle Salvador, bom dia, Papão Nami, Xaleco decolado no 7 da El Lenar. Vitor Charlie Echo, Salvador, contato radar, só me mantém nível de voo 100, serviço de vigilância. Só me informe a Aerobix do Profeg. Após Ilhéus, vai direto para Patinga, e aí estou passando. Foi Ilhéus, o Vitor Charlie Echo. Direto Ilhéus, Charlie Echo, grato. Azul 4299, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4299. Sideral 9970, contact Recife Center, frequência 125, decimal 45. If enable 126, decimal 85. Roger, we'll contact Recife Center, 12545, 12685. Oi, Salvador, bom dia, azul 4299 no ILS, trem baixo travado. Azul 4299, bom dia, o ajuste 10111, livre pouso 90, vento 050 graus, 069, trago melhor estado. Livre pouso, azul 4299. Salvador, bom dia, 3304, atinge 1310. 3304, acione identificação. Autorizada a chegada a posse. Sua descida autorizada até 4 mil pés, ajuste 1011. Bom, até 4 mil pés, 1011, voo no 605, acione identificação. Esse mantém o nível de voo 060, chegada bom. 10 a bordo? 192 a bordo. 192 a bordo, ciente. Táxi motorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 21895, ajuste no 011. Ciente, autorizado, pátio, Índia e Bravo. Pode no ponto de espera, 010, torre. 895-3179. 980 Skok ID. Declined to intercept Amman arrival. Descent flight level 050. Descent level 0 5 0. Autorizado a descida a 2000 pés, ajuste no 09. 2000 pés, no 09, gol 922. 3179. Prossiga. Outra 3179, solicita manter a posição. Seguinte, pode para de táxi. Está na planilha de táxi, está 3179, obrigado. Azul 4299 no solo 09, libera na Golf, chama o solo em 12119. Golf 1219, 4299. Azul 4299, livrou na Golf. 4299, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4299. Bom, se não for atrapalhar os seus tráfegos aí do controle, mas gostaria de pousar na pista 17, que se fosse possível lá na Pro de Salvador. Dimir Pro de Salvador, pode descida. Vem pra trás. Uno 922, autorizada final no zero. Autorizada elétrica, no zero, bom, 922, você pode estar brincando. Para a descida, 35217. 35217, desce a 2000 pés, ajuste no 0 ou no 1. Correção, no 0 ou no 2? 1012. Eu só 3 mil pés, ajuste no 0, no 2, a Xanã 63. Vou para 3 mil, 0, no 2, 3, no 2. 3304 da TAM, redução de velocidade a 2109, vai ser o número 3 na aproximação. Reduzindo 2109, da 3304. Alfa, sua Juliette, 4299. 4299, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, número 3, 4299. 9077, pushback acionar gate 1, número 2. Aguarde. 922, no localizador, completo final, chame torre em 198, decimal 95. 108 ou 95, ou 922. Genema 312, 2000 pés, autorizada final 10. 102 mil pés, autorizada final 6312. 3304 da TAN, livre descida 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés, 1012, ajuste agora para 3304. 1.012 no ajuste, 3179. 1922, bom dia. O ajuste no 012, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Informa um tráfego helicóptero a 500 pés no setor norte da torre, na setor da perna do vento. Não irá interferir na sua aproximação. Gol 1922. 1922. A passagem do azul, gol 9077 no 2, pode iniciar? 9077, negativo. Aguarda a passagem do TAM retaguarda, que já está poucos instantes de passar retaguarda para iniciar o pushback. Na sua escuta. 3179, fique atento ao término do parqueamento do Embraer da Azul no portão 03. Pode prosseguir o táxi, patinho de alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Cliente, atento com o tráfego da Azul parqueando no 03. O táxi é via Índia Alfa, ponto de espera na 10 torres, 1895, 3179. Golf, 1 minutinho, cobra, Paulo Afonso. 1922, Chuck Train, Livre Pouso 90, 060 graus, 079. Livre Pouso, machado travado, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 077, autorizado por estacionamento, já para iniciar táxi. Autorizado, chamo táxi no 9077. Oscar, Papa Golf, pronto, cópia. Oscar, Papa Golf, ciente, então vai decolar da pista 35, está autorizado Paulo Afonso 090, via Whisky 1, subida lotar, curva esquerda, pista 35, 5435 é o código 1198 é o controle. 295312. Na autorização da 3179. A bordo ciente, eu apenas confirme o pátio. Pátio 502 a bordo, acionamento, pátio de decolagem, agora com a torre 1895, Oscar Papa Golf. Chama aproximação, aguarda a pista livre, vamos aeronave para rolagem um Airbus da casa. Gente, aguarda a pista livre. 1922 no solo, 1109, chame solo em 121, decimal 9. 219. Completo, chama a torre 1895, tá 3304. American 980, you're clear descent to 3000 feet, altimeter 71012. Okay, down to 3000 feet, 1012, American 980. Voo 1605, a velocidade em 2109, nós, desce e mantenha 4000 pés. Ajuste no 012. Ok, com 229, 4000 pés, ajuste 1012, gol. 1605. 1605, completamente visual, então pode descer até 1500. Livre descendo em condições visuais, seu plano modificado 2.0 de minutos, 1012 na minha escuta, 35217. Sua escuta vai botar para a possibilidade final direto na 317. 62, travão avistado, pouso no 0, vento 040 graus, 08 nós. Pouso, 312. Então 3179, decolado aos 21, chame controle 119.8, bom voo. 198, boa. Sobre limite ao localizador. Vai seguir um 757 a sua posição de 1 hora em 14 milhas, nível ao seu nível em descida. A 8 milhas de duna. Ok, positivo. Na curva 230, descendo para 4000, tem aeronave do CQS, no limite localizador 605. Trip 5217, chama a torre em 118.95 para instruções de pouso. 8.95, muito obrigado, até já. American 980, descendo 2000 feet, right clear, intercept the final approach, runway 10. Alright, down to 2000, we're clear at the intercept, runway 10, American 980. Do pé de setor, na sequência vai aproximar para a pista 17, vai passar 500 pés assim, meia a 1.000 pés, ok? Ciente, 10, 10, 11, 500 pés. Ativo, o altímetro agora está uma pequena variaçãozinha, nós estamos agora com 1012. Feio no 0, no 2, mantendo o setor no máximo 500 pés. Ok, qual altimetria que recebe? Chama M312 no solo 22, livre direito, chame solo em 1219. Direita 219, 6312. Torre Trip 5217, muito bom dia. Trip 5217, bom dia. Continua a aproximação, informa o helicóptero no setor norte da torre a 500 pés. Reporte visual com o mesmo. Reporte na final da 17, Trip 5217. 5217, sentido. Tráfego reportará na final na mão, consegue da Trip 17. Então 3304, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2. O vento 060 graus, 09 nós. Livre pouso na 10, o TAM 3304. Livre pouso no 0, tá 3304, ajuste no 0 no 2. 5217, helicóptero informado, tá bem à sua frente, 500 pés abaixo, mantendo o setor extravisual, ok? 5217. O Mike 7000 mantém 500 pés de setor, a terra da tripa passa acima do seu trato, ok? Tá visual com mesmo e vai mantendo 500 pés limitados. Alfa Golf, reporte no. O ajuste no 0 no 0 no 2, reporte ponto de espera da Papá. Salvador, gol 9077, ponto de espera da 10. Gol 9077, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 1077. Essa na final, trip 5217. Trip 5217, tráfego avistado, check tem, livre pouso na 17, o vento 060 graus, 07 nós. 5217. Torre, o Mike Gillette, o meu já foi superado pela TR, vai mantendo ainda 500 pés. Mike Gillette, o meu, mantendo a cena, me escuta permanente. Gol 9077, quando autorizado, decola de imediato, 10. Afirmo. Então a Lima tem cabeceira. A Lima tem, 9077. Bravo, que Luiz, que eu ajuste 10 no 2, já posso pontos para dar ótimo. Então 3304 no solo 25, chame solo em 219. 3304. O gol 9077, vento 050 graus, 079, livre decolagem. Por gentileza, agilizando. Autorizado a decolagem, 9077. 3304, vai dar passagem Ocean, né? Desconsidere 3304. Ingresse via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, tá 3304. 6312, por gentileza de passagem alta, tá? Pra seguir portão 10. Já deu passagem. Sim. Morning America, call tower 1895. Na Lima, chame solo, 1219. aeronave. Você teve que chamar a torre? Fala, TP-52-197, Crisol. TP-52-197, táxi autorizado, a terra remota 1-3, tem condições de agilizar? Vou agilizar, certo. Gente, obrigada. Gol no 605, chame torre 1-8, mano. Foi, 925, gol 605 também. Salvador, esse é o gol no 605, ILS, da 190. Sonhar 6225, com a Fox 320 para Brasília. 6225, pronto para completa. Afirmo. 05 agora. Torre, Mike Gillette, o meu. Mike Gillette, o meu, prossiga. Agradeço a colaboração, vai liberar o seu setor, segue agora com toda a base naval, transfere controle para coordenação. 7 mais direção, meio controle, 1-9-8. 1-9-8, graças ao bom trabalho. América 9-0, check land gear, clear to land runway 10, wind 050 degrees, 08 knots. Alright, clear to land 10, landing gear down, America 9-0. Voo 9077, decolado aos 28, chame controle em 1-9-8. 19-8, muito bom dia. Controle, gol 9077, decolou na subida, Mari. Correção, Dael. Controle é o gol 9077. 19-8. Obrigado. Controle ao gol 9077, decolou na subida da El. Contato radar, vigilância 9077. 77. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Bom dia novamente, livrou a torre. E já saiu de Lauro de Freitas, senhor. Está seguindo com o PRO da base naval. Mandou lá, reporta novamente para sobrevoo. Ciente na escuta. A sua. TAM 3179, chame Recife em 1251. Recife, olha aí, quem conta? 3179, boa. Papá Romeu, Victor Charlie Eco, controle. 58 milhas sudoeste do VOR de Salvador, 2 milhas para Coral, mantenha uma centena e chame Ilhéus em 1201. Salvador Ground, bom dia, American 90, exiting runway for gate 11. American Lines 92, clear taxi Alpha Juliet to gate 11. Roger, Alpha Juliet, gate 11, American 92.